Salvador, bom dia, Gol 963, decola. Gol 963, bom dia, contato radar, que vai para o número de voo 360, após 2010, autorizado direto Leda. Gente, direto Leda, 2010, Gol 963. 128 decimal 35, ao teste 123 decimal 8. 5892, bom dia, feliz ano, direto para o Santana. Deixa para 2006, a lista 0027, autorizado para a ILM 36, a parte habilitada. Bravo, bom dia. Após o dia está autorizado direto para o espaço. Dica para 3 metais, a gente está na zero de 7, cancela as instruções da pegada. Mais uma vez, no capital, deixa para 3 metais. Bom dia, autorizado de guarda bosta, busca para 4 metais, a lista na 07, com redução de velocidade para 2,400 mais, número 3 na próxima etapa. 12, 118, decimal 95. Mais um 9179, deixa para 2010, autorizado sinal LSF, deixa para estabilizar. Bônus 759 e 20 para o equipamento de um teste. portal 02.